Senhor, dará força ao seu povo. A Bíblia abençoa o seu povo com paz. Espere, pois, no Senhor. Ele então te fortalecerá. Inimigos tentarão me alcançar. Se o Senhor os fará tropeçar, a Bíblia vem nos salvar. Sempre iremos te louvar. Te bendirei enquanto eu viver. O meu socorro está no nome do Senhor. Te bendirei. Confundido, nem que meus inimigos triunfem sobre mim. Senhor, em ti confio, não me deixes confundido, nem que meus inimigos triunfem sobre mim. Senhor, em ti confio, não me deixes confundido.